Malandramente, o coelho inocente escalou sua zaga com Super Saiyajin. Malandramente, Mateuzinho cansado da viagem pra Londres, Diego Lopes tá aí. Ai, safada, na hora de partir com a jogada, a bola foi parar no meio do nada. Na dividida ainda sobrou por ali, e o castigo tá aí. O castigo tá aí, o castigo tá aí, o castigo tá aí. Ai, safada, na hora de partir com a jogada, a bola foi parar no meio do nada. É rir pra não chorar dessa desgraça, meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Sérgio Tavares, boa noite. Boa noite. Sensacional essa abertura, meu amigo. Ah, bicho, mais interessante você não sabe. Eu fiz ela, aí depois eu descobri que meu microfone tá no mudo. Essa é a fase pela qual estamos passando, bicho. Eita, laia. Boa noite, senhores americanos. O americano, esse um espectador que nos ouve ao vivo no momento. Boa noite, meu senhor. Identifique-se. Enfim, estamos aqui hoje só eu e o Sérgio Tavares. A gente, como sempre, na medida do possível, manda uma cartinha para a CBF, pede para mudarem o jogo para quinta-feira, porque aí o programa tem que ser na sexta e o Corneta não pode participar na sexta. Então a gente já fica livre de um problema, né? Já basta os que o América nos traz. E o André Agassi, eu não sei se ele está praticando tênis, se ele está com desarranjo intestinal. Ele hoje não diz qual que era a desculpa, ele só falou que ele não poderia vir. Enfim, mas brincadeiras à parte, o Alisson tá com seus outros compromissos também. Mas vamos eu aqui, o Sérgio Tavares segurando a onda, segurando o rojão, pra falar daquela vergonha de ontem, aquela mancada que o América deu, mais uma vez entregando a paçoca, naquela belíssima derrota e o fim do tabu, que as meninas não nos venciam há algum tempo. Esse ano não tinha acontecido nenhuma vez. Eram 4 empates e uma vitória nossa na semifinal. Mas ontem o castigo veio, né? Eles estão conseguindo acertar o time e, ao que parece, nós não. Teve matéria aí durante a semana de um torcedor americano que fez uma composição, né? Uma música para incentivar os jogadores. Eu confesso que só li o título da matéria, a semana foi meio corrida para mim. Mas vi lá que tinha lá a matéria, inclusive no site do América. Mas parece que não surtiu muito efeito, não. Eu acho que a culpa não é da música. O que você acha, Zé? Olha, eu tô, como a grande maioria dos americanos, meio desmotivado, né? Eu ainda continuo indo aos jogos e tal, mas ler notícia do América eu tenho lido muito pouco. Então eu nem vi essa notícia aí de que teve, que fizeram uma música. Então eu acho legal, acho interessante. Qualquer forma de ajudar, eu acho que é válido. Sim. Mas não vai ser uma música que vai fazer um bando de... Bom, vou evitar qualquer insulto também. Mas aquele bando lá não vai jogar a bola assim de uma hora para outra. Uhum. Teve uma pequena mudança quando o Enderson Moreira entrou, mas eu acho que é aquela mudança de técnico que dá um gás novo e tal. Já acabou o gás. Então, acho que nós vamos assim até o final. Você falou do Enderson Moreira... Eu lembro de um negócio nos comentários que eram feitos logo quando ele chegou. O português saiu, né? O América tava errando saída de bola e tomando muito gol. Aí sai o português, chega o Ederson Moreira. Independente da zaga que tava escalada, você vê que o time começa a dar aquele bicudo pra frente, né? A zaga começa a se livrar da bola do jeito que ela vier, mete o pé nela e o importante é ela não passar. E eu lembro disso ter sido comentado. Eu não sei se foi comentado por nós aqui no programa também, eu acho que sim. E eu lembro disso ter sido comentado durante as transmissões, pelos narradores e comentaristas. Falar, o América não tem mais medo de dar chutão. O América agora não quer sair bonito. Muito bem. Tivemos essa pausa aí de sei lá quantos dias. Acho que foram 11 dias, se eu não me engano. E aí você vê o América em campo, ou seja, o Enderson Moreira teve tempo para treinar o time. É que o time ontem não tava querendo dar chutão. O time ontem queria sair jogando, queria sair com a bola baixa. E numa dessa, Sussu Saiyajin solta aquela bola no meio do nada. Eu não vejo nem quem que foi que tava na, na dividida lá. Era o Diego Lopes, o Cruzeirense eu não sei quem era. Sobra pro Arrascaeta lá na frente, aí ficou até fácil para conseguir dominar a bola, dar o corte no Alisson no movimento só e ficar aberto com o gol todo escancarado para ele para bater. João Ricardo não podia fazer nada mesmo, só se operasse mais um dos milagres, né? E aí veio o castigo, o resto do jogo, isso já aos 20 minutos, ou melhor, ainda aos 20 minutos, né? Bem cedo. E aí desandou o Angu, não teve jeito. Velho jogo do América, né? Aham. Tá no, com gol tomado, tem que sair e não consegue sair, e aí vai acabar tomando mais gols. Aí veio o time que teve mais, tinha mais domínio de bola, né? O Cruzeiro, apesar de chegar, o América conseguia segurar mais a bola, acho que até tava se defendendo bem. Na transmissão lá, o Bob chegou a falar que o Cruzeiro tava desarmando mais e tudo mais. Eu não achei que o Cruzeiro tava tão melhor com o América assim, não. Mas afoito o América tava. E o Diego Lopes eu vi caindo sozinho umas duas vezes. Ele que não era para jogar, entrou no lugar do Mateuzinho. O Mateuzinho chegou cansado, né? Tava com a seleção sub-20. E aí teve que entrar o Diego Lopes e mostrou que a gente... Foi ele que veio da Ilha da Madeira ou tô enganado? Tô confundindo com o Danilo Dias. Eu não pensei qual que é qual. Foi Danilo Dias, né? Acho que sim. É, então, mas é, enfim, essa beleza aí. Eu sempre confundo Diego Lopes com Danilo Dias. O resto do time, o Michael, era outro que não era pra entrar. Parece que ia entrar o Nilson e ele teve um mal-estar, não é isso? É, eu vi isso. O Leandro Guerreiro foi cortado no vestiário também pelo tal do mal-estar. Pegaram a virose ali, sei lá o que que é. Vamos benzer, gente. Vamos benzer. Até vírus tá derrubando. Como se a gente precisasse. Até a saúde tá derrubando jogadores americanos. Aqui, Sueli... ó, só pra... Vai. Diego Lopes veio do Benfica. Ele veio do Benfica. Não, mas peraí. Ele veio do Benfica, quem veio da Ilha da Madeira? Danilo Dias. Isso. Ah, tá. Os dois? O cara da Madeira. Os dois vieram. É, isso. Foi, só aumenta a minha confusão. Mas é isso mesmo. Os dois chegaram junto, os dois com D, os dois trazidos pelo português, do futebol português, ou madeirano, sei lá o quê. Enfim. Mas foi uma íngua ontem. Aquilo ali, ele caiu sozinho umas duas vezes. Quando tava com a bola, não vi ele produzindo nada. O passe errado do primeiro gol foi do Suéliton. Não tem como tirar a responsabilidade do Suéliton. Ele que jogou a bola ali no meio do nada. Agora, ele jogou a bola no meio do nada numa jogada em que eu vi acontecer algumas vezes que era o Danilo Dias, que tá jogando com a 10. Diego Lopes. Seguir... O Diego Lopes. Agora vai o resto do programa trocando. O Diego Lopes, que tá jogando de recuo pra virar uma só pra sair com ela. Mas ele vem só... recebe e já toca de primeira de volta pro mesmo cara. Troca de zagueiro. Ele não teve uma bola que ele veio buscar que ele conseguiu sair jogando com ela. Ao contrário do Pablo. O Pablo vinha pra fazer a mesma jogada, mas ele pegava, girava, virava pra frente pro campo de ataque e saía pra jogar. O Diego Lopes não. Chegava, recebia e já tocava de volta. Ou tocava pro João Ricardo. Novidade disso eu não descobri ainda. Porque ele vem e ainda, ainda traz mais um marcador com ele. Né? Sim. Então foi numa sim. dessas que sai a bobeada do Suéliton, sim. Mas eu acho que ele tem participação não só naquela dividida que ele não entrou com a jogada, porque a defesa está totalmente desarrumada, totalmente aberta, mas também por promover esse momento do passe errado do Suéliton. É, tô com você. E a gente reclamava do Pablo, né? O Pablo foi pro meio e tal, e, puta, o Pablo errando muita coisa e tal, chegando atrasado. Esse aí foi, não, conseguiu ser pior ainda. O Pablo tá adaptado, porque ele tava dentro do que o resto do time tá jogando, os que mostram vontade, né? É, concordo. É. E aí, você tava lá, Sérgio? Eu tava lá, concordo quase tudo que você falou aí, mas não acho que o América tava tão superior, não. Eu acho que o jogo do América, eu falo isso desde lá do Mineiro, eu acho, uma superioridade às vezes falsa. O time do América é fraco. Os adversários sabem que é fraco. Cada vez que vai passando rodada e a gente vai mostrando a nossa fragilidade, isso vai ficando mais claro para os adversários. Eles sabem que o time é fraco. Eles sabem que o time não precisa se esforçar. O América vai entregar a paçoca, uma hora vai. Não teve nenhum jogo, nem os que a gente venceu, que o América foi lá e foi extremamente superior e dominou a partida e ganhou e tal. Não teve nenhum. Todos, a gente joga um pouquinho ali, segura a bola, toca, tenta ir, não consegue, não tem efetividade. Se você for olhar os números, não só do Michael, de todos os atacantes e tal, é baixo. Chuta-se pouco ao gol, chega-se pouco na área. Quando chuta, chuta fraco para fora ou o que na estatística vai entrar, que é um chute válido, né, que é direto do gol, é um chute fraco de recuo, igual aquele lance do Michael ali, que ele praticamente recuou a bola para trás, né, pro goleiro. Bem, o zagueiro tava chegando para tirar com ele, mas ele tá na frente com a bola, ele tem que saber proteger, não deixar o zagueiro interferir e chutar forte. Pode ser até que ele erre, chuta, dá um bicudo, vai lá em cima, o primeiro pega, mas ele tem que estar, não pode recuar. Então, isso é só um exemplo. O América vem fazendo isso muitas vezes. Então, eu acho que o América tava um joguinho fraquinho, como sempre, e eu com medo, porque eu acho que o Cruzeiro conseguiu se acertar. O Campeonato Brasileiro é de regular para baixo, os times são mais fracos. Se você tem 2, 3 reforços de ponta, já muda o time. O time já tá com uma cara diferente. Então, ele conseguiu trazer esse reforço, mudou o patamar e agora já é outro time que, claro, não vai brigar por título, por nada mais. Libertadores, porque... mas provavelmente não cai, né? Não, pra mim já não cai há muito tempo. E vai ficar ali no meio e tal, vai se arrumar pro ano que vem e tal. E a gente continua desse jeito, porque todo mundo que veio, ou já foi embora, jogou 2, 3 partidas, foi embora, ou não serve pra nada. E tem os poucos que gostam do América, que se esforçam e tal, mas é pouco, porque a qualidade em geral é fraca. Muito baixo. Eu talvez tenha me expressado mal, nem achei que o América estava tão superior assim, não. Era superioridade só de bola no pé mesmo, só de posse. Mas acho que porque o Cruzeiro simplesmente falou assim: pode ficar jogando, e na hora que eu precisar, eu vou lá e faço gol. Pode ser. Eu não sei. Eu acho que se a gente não entregasse o gol, eu não sei se o Cruzeiro achava esse gol, entendeu? Entendi. Mas talvez sim. Eu posso estar errado, não sei. Naquele início. É porque é foda. A gente fica elocubando aqui, mas quando você entrega o gol já antes da metade do jogo, com 20 minutos, qualquer outra coisa é. É, desestrutura. Achismo tudo, né? Barato, desestrutura. Não dá pra saber como seguiria o jogo. E o América faz isso constantemente. Não é eventualmente o América entregou a paçoca. Se a gente for pegar, eu não tenho essa estatística, mas nós já estamos o quê? 23 rodadas? Pelo menos metade disso aí a gente entregou. Assim, esse tipo de entregada de um vacilo homérico e o time vai lá e faz o gol, e aí depois que você toma o gol, fica mais difícil pra você recuperar mesmo. Bem possível. Bem provável, eu diria. Acho que metade é um chute conservador ainda. Pois é. Mas é isso, gente. Aí a gente fica pensando, o Ramon, né, sugerindo que a gente curta a Série A. A gente tá tentando, mas é difícil. É complicado. Tá difícil, Ramon. O Marinho hoje me mandou uma imagem no WhatsApp, Marinho Monteiro. Era uma imagem do... um frame do filme Titanic, com o Leonardo DiCaprio e a atriz, que fugiu o nome aqui agora, sentados no convés do navio. Aí num banquinho logo atrás tem um torcedor com a camisa do América. Só esperando o iceberg da Série B chegar. Mas aí tá, aí, embora a imagem tenha situação divertida, o Enderson Moreira falou um negócio que eu acho que ele tá certo. Cair pra Série B não é o fim do América. Por mais que trate dessa forma, a gente fique puto e tal, cair não é o fim do América. Tá longe de ser. O América tem plenas condições de se reerguer, de voltar à Série A, seja em 2018 ou nos anos subsequentes e tudo mais. Eu não sei, eu fico. É claro que a gente quer o América vencendo, né, gente? óbvio isso, não precisa nem falar. Mas eu fico vendo a tabela e, por mais que a gente torça, se a gente parar pra botar o pezinho no chão, pra enxergar o que, que vai ser o campeonato antes dele se iniciar, mesmo que o América tenha feito a melhor das contratações no começo do ano, antes do Mineiro, esteja com o time redondinho, não foi o caso, mas suponhamos que isso tivesse acontecido. Mesmo no melhor dos mundos, o América, via de regra, ele vai brigar para não cair. Ah, com certeza. Se a gente olha hoje a tabela, a gente vê que o Sport e que o Santa Cruz, que nas primeiras rodadas souberam aproveitar aquele iniciozinho ali, onde os times ainda estão se arrumando, se conhecendo, chegaram a liderar o campeonato, você olha, os dois agora estão lá embaixo. E provavelmente eles vão seguir daqui até o final do ano brigando para não cair. Isso. Aí eu tava vendo isso ontem, né? Tava reparando. Eu me parei pra. Fiquei me perguntando o que será que eu preferia? Ver o América no começo do campeonato bombando lá em cima no início e perdendo o que naturalmente deveria acontecer, que é perder esse gás agora na reta final e no final das contas estar sim brigando para não cair. Claro que estaria numa situação mais confortável, né? Ou se vê isso já de uma vez, já no, desde o início, saber que nós estamos ali na lanterna e que a gente não pode almejar muito mais coisa, não me decepcionaria menos. Eu confesso que eu não sei a resposta. Você tem uma resposta, Sérgio? O que você preferia, Sérgio? Não sei, tem que pensar um pouco, mas tem um ponto. Se a gente estivesse, desde o início, brigando para não cair, eu já estava mais feliz do que hoje. A gente não está brigando para não cair. Desde o início do campeonato, a gente tá caindo. É, você tem razão. Se a gente estivesse brigando, aí dava pra pensar e tal, que talvez fosse melhor já ficar ali, porque você já sabe o que é o seu campeonato mesmo e tal. Se você vai muito bem no início, você pode até tomar uma decisão. Eu já vi outros times fazendo, por exemplo... eu acho que o Sport mesmo, o Ponte Preta, outros times assim, que são times medianos, pequenos e tal, que fazem de campeonato do América também. Eu já vi time fazer assim, entrar aí muito bem, e aí na hora que ele começa a estacionar ali, aonde é o lugar dele mesmo no campeonato, a diretoria, a torcida não entende, demite o técnico, que acha que desandou e tal, quando na verdade aquele era o tamanho dele mesmo. E aí, por essa demissão, o time acaba caindo porque não tem uma continuidade e tal. Então isso é um risco, né? Uhum. Aí, nesse caso, eu tenderia para o final. Melhor você ficar sempre ali no seu lugar mesmo, que você vai ficar brigando e aí não corre esse risco. Mas o América não passou por isso. A gente não ficou brigando hora nenhuma. Talvez só no início, porque no início você tem todos os times com zero pontos, então o A fica em primeiro, né? Mas fora isso... O pior é que eu concordo com você, viu? E cheguei à conclusão que eu estava tentando me enganar. Achando que eu ia preferir. Falei, não, essa é a realidade. Encária. Não, não. Era melhor ter ganhado umas partidinhas, tá feliz, sorrir um pouco. Mas tá uma lambança mesmo. Essa campanha esse ano tá uma lasqueira demais, viu? Ai, ai, triste. Você tem mais algum destaque? Você queira falar do jogo de ontem? Não, então. Eu assisti o jogo... Mas não inteiro, porque no final, no meio ali do segundo tempo, bom, nem sei que hora que foi a confusão, não, mas eu tava no meio daquela confusão. Teve a confusão, né? Teve. Ah. Muito cruzeirense que não queria pagar caro no ingresso, né? Entrou com alguma cortesia, de algumas formas e tal, e ficou infiltrado. A gente já sabe que isso acontece mesmo. Tem muito como fugir disso. Mas se o América ganha, fica tudo bem. Se o América perde, o cruzeirense tem que ter o bom senso de não fazer nenhuma merda. E alguns fizeram algumas merdas. Um, em particular, causou um rebuliço que teve até gás de pimenta da polícia julgando na torcida do América. Porque dentro da Independência? Dentro da Independência, no corredor da Independência. Não vou criticar a ação policial aqui, porque eu acho que não me cabe. Já o fiz lá ao vivo, com os próprios policiais, mas não quero entrar nesse mérito, não, porque a polícia tem o seu trabalho para fazer. Mas me deixou mais desgostoso ainda do que ver o América perder. Porque o América perder a gente vê todo dia, mas esse tipo de situação que é um cara debochar da gente, na nossa cara, e a gente acabar não poder fazer muita coisa, né? É meio chato. Mas ele ouviu umas poucas e boas lá. Espero que ele aprenda, tome vergonha na cara e não volte mais. Eu ouvi outros relatos também sobre isso. Eu acabei não sabendo dessa confusão, porque me parece que essa confusão lá no meio foi posterior a uma outra confusãozinha que teve atrás do gol, não é isso? Não sei, atrás do gol eu nem vi. Me parece que assim, logo depois do gol do segundo gol do Cruzeiro, atrás do gol do João Ricardo, a narração pelo menos comentou que teve uma confusãozinha. Confusãozinha, mas se a narração, a ponto da reportagem comentar, ela não deve ter sido tão pequena, né? Mas foi comentado, foi um comentário breve e eu imagino que ela não tenha escalonado para nada mais grave. Escalado, né? Mas aí eu comecei a ficar, depois do segundo gol, depois desse tempo, acho que ali por volta dos... O gol, se eu não me engano, foi aos 24 do segundo. Essa confusãozinha deve ter sido aos 30. E aí depois disso eu comecei a me aborrecer com a narração, para variar. Narração mineira sempre bastante desrespeitosa com a América, pelo menos na minha visão. Você não vê os narradores de fora fazendo o mesmo tipo de comentário que os de Minas fazem. E aí eu tirei o som da narração, então se teve algum comentário, eu nem vi, porque eles não mostram mais, né? Sim. Evita mostrar qualquer tipo de confusão na arquibancada. Então eu fiquei só assistindo o jogo, sem ouvir narração alguma também. Acabou que eu não, nem liguei no rádio, nem nada. Fiquei só assistindo ali aquele finalzinho ali, quando o América ainda teve aquele lampejo, tentou fazer alguma coisa. Eu ainda achei que o América ia fazer um golzinho, só para me fazer mais raiva ainda, de eu acreditar que poderia haver um empate no último minuto de jogo. Claro que isso não ia acontecer, mas a gente tenta se enganar. Então não fiquei sabendo não, mas eu tive relato hoje do acontecido. É uma pena que isso tenha acontecido. Bom, vamos ver aí a quem tem que tomar conta disso, que tome conta, porque essa questão de infiltrados, e especialmente em clássicos, é bastante problemática, né? Eu estava conversando com o Alisson um pouquinho sobre esse negócio da confusão ontem, que eu não vi, mas ele viu, estava no campo também. E eu acho que no final do ano a gente vai fazer um programa a respeito, não dessa confusão especificamente, mas a respeito dos jogos da América, de como é que está sendo ir ver os jogos da América. Enfim, a gente vai comentar um pouquinho sobre esse assunto, sobre as ações que o marketing está fazendo e tudo mais. Desânimo tá grande, viu, Sérgio? A gripe também não tá ajudando, né? Tomei um remédio. Já tá batendo um soneco, mas hoje estamos aqui, bicho. Você também, tô vendo, sei que você não tá bem também. Tô numa tosse que não para. Mas nós estamos na luta aqui. Deixa eu ver aqui, gente. Eu tô com o nosso menino do recado, não tá aqui hoje, então eu tenho que manejar tudo. Ó, eu acho que tem. Vamos ver se tem recado. Tem comentário? Você tá vendo aí? Bom, eu tô vendo um. Você tá melhor do que eu, bicho. Pera aí. Vou achar aqui. Vamos ver aqui. Eu não tô vendo aqui. Você quer olhar aí? Olha, se estiver aí vendo aí, pode mandar. Tinha um outro comentário aqui, mas sumiu. Não sei se o cara pagou. Sumiu? Será que o cara pagou? Eu vi que tinha chegado um. Mas agora tem dois comentários aqui. Um do Elbert Nascimento, é meu brother, gente fina. Uh-huh. Tá falando o seguinte: minha carteira de motorista tá com mais pontos que o América. Como reverter as duas situações? Bom. Acho que tá difícil, viu, Elbert? Bom, ele pode. Ele pode começar dirigindo melhor, né? Evitando estacionar em locais proibidos, não correr tanto. Que você tá com mais do que 13 pontos. Eu não sei se 21, não sei se salva do rebaixamento. Agora, se salvar o América, a sua carteira não te salva com 21, isso eu te garanto. E tem outro aqui. Glauco Valério tá falando que tá no Caiçara. Mandou um abraço e tá muito triste com isso e tal. Estamos todos tristes, viu, Glauco? Tá foda. Estamos. Mas vamos aproveitando aí. Vamos aproveitar a Série A. Lembrem-se do Ramon. Formiga, cadê a remessa, Formiga? Formiga deve estar enterrado embaixo da remessa dele. Quantos jogos que ele nem aparece? Porque nem a A droguinha lá do Formiga tá dando conta, meu. Ai, ai. É, vamos tentar aqui fazer uma eleição nós dois de colatina e de bala? Bora. Acho que não é muito difícil, não. Ah, achei aqui, ó, CNH, mais pontos, boa noite, Glauco. É, tem esses dois aqui. É, o Glauco fez mais uma pergunta aqui. Que me diz a coletiva dos 9 presidentes. Boa, hein? Não sei se vai adiantar, não, mas... Pois é, minha dúvida é essa. Então tá, beleza, vamos renunciem. Quem vai assumir? O problema da renúncia, o problema da mudança, não é a mudança em si, ela não é um problema. A gente pode propor mudança sempre, em qualquer sistema, mas quem que assume? É, esse é o ponto. Volta quem? E aí alguém pode falar, não sei, volta o Salum, beleza. O Salum quer voltar? Alguém perguntou pra ele se ele quer voltar? Tem que ver isso também. É, eu entendo que a gente já comentou isso aqui algumas vezes, bem por alto, é verdade, mas... Talvez um pouquinho mais daquele programa que nós comentamos da transparência, que o Brendo teve lá na reunião de transparência. A gente já comentou aqui que, de fato, a gente imagina que há necessidade de uma renovação na diretoria e no Conselho do América e tal. Eu, particularmente, já falei que não sou contra um conselho de 9, ou seja lá de quantos, desde que todo mundo venha somar. E há necessidade de participação do torcedor em todo tipo de reunião que o América se propuser a fazer. Há uma dificuldade de entrada de novos conselheiros, tanto que a gente divulgou aquela pesquisa daqui que tinha um grupo que estava fazendo, buscando essa renovação. Mas eu não estou dizendo que eu não estou defendendo esses 9 que estão aí, mas a pergunta é absolutamente sincera. Beleza, tiramos os 9. Quem entra? Se você tiver essa resposta, a gente pode pedir renúncia. Se não, fica complicado. A gente tem que ver quem vai entrar. Senão, não adianta. É difícil. O que você acha? Seria pela renúncia? Não sei. Eu acho que já falei isso com você uma outra vez, que a gente trocou ideia. Eu, a princípio, também não tinha... Nada contra termos 9 presidentes. Já ouvi muita gente falando assim que é um absurdo ter 9, que tinha que ter um que decidisse e tal. É, teoricamente, eu não acredito que ter 9 é o problema. Pode ser o problema no caso do América, porque ter 9 não fazem, não, eles não conseguem trabalhar de alguma forma e tal. Mas o fato de ter 9, para mim, não vejo. Ah, ter 9 vai ser ruim, ter um vai ser bom. Não acho que é assim, não. Mas... A gente vai ouvindo, vai vendo aquelas coisas que o Ramon mesmo já falou aqui, para tomar qualquer decisão, você tem que ter uma reunião e aí acaba atrasando essas coisas. Não sei como é que as coisas funcionam, eu não tenho tanto... A dinâmica, né? Uhum. Como é que é o andamento disso, né? Eu entendi assim, você tem 9, você vai tomar as decisões de organização do time durante o ano, mas a decisão operacional ali vai ser do cara que você contratou para fazer aquilo, vai ser do técnico, vai ser do diretor de futebol, né? Uhum. Vai ser do presidente que é aquele que dá a cara mais ali, que no, atualmente é o Alencar. Não, vai ser isso, você vai ter reuniões pro negócio maior, não pros micro problemas, né? Aham. Uhum. Não precisa de micromanagement. O Glauco tá até perguntando aqui. Fala dos 9, como funciona, quem é quem. Parece que não se entendem. Há facções ali. Facções? Eu não sei, porque são só 9. Se juntar a facção, não monta nem um time completo. No máximo, tira 4 duplos de truco ali e fica um de fora. Mas a gente não sabe. Eu tava hoje. Eu tô extrapolando, tá? Já que nós estamos falando dos 9 aqui, eu vou extrapolar um pouquinho. Beleza. Eu tava acompanhando hoje um debate sobre. Não tinha nada a ver com futebol, mas sobre questões de presidencialismo e parlamentarismo, os exemplos que a gente tem no mundo, etc. e tal, pensando em política propriamente dita. E num dado momento, uma das participantes que é. Ela é. Eu diria, apoiadora da família imperial brasileira e adoraria ver a volta da monarquia, ela fez um comentário que é bastante pertinente, que é da forma como o brasileiro gosta de tratar as coisas. Né? O brasileiro, do modo geral, independente de futebol ou não, ele gosta de ter uma pessoa a quem entregar o poder, a quem culpar, a quem responsabilizar. Então aquela pessoa tem que ser a responsável. Então isso a gente vê facilmente nos municípios, onde você tem a figura do prefeito, embora ele não seja todo poderoso, ele dependa muito da Câmara dos Vereadores para fazer e acontecer, mas ainda a responsabilização é sempre passada para ele. Ou mesma coisa no governo estadual, mesma coisa no governo federal. Né? Muitas vezes, por exemplo, a população cobra do prefeito algumas coisas que são responsabilidade do governo estadual, ou que são de responsabilidade do governo federal, e vice-versa. Cobra do poder superior alguma coisa que seja de uma instância menor. Mas seja como for, é bom ter aquela figura que é a quem você vai culpar, responsabilizar, quem você vai poder xingar, no caso de não estar funcionando do jeito que você quer, a quem você vai aplaudir se estiver funcionando a contento, ou pelo menos atendendo as expectativas. Aí ela comentou isso de forma jocosa, é claro, mas ela falou isso, falou, acho que a gente podia ter a volta da monarquia, que aí a gente teria o rei e a gente teria um parlamento que estaria cuidando das coisas, né? Então é importante que você tenha uma pessoa a quem culpar, aquela que está recebendo toda a atenção, enquanto os outros estão do lado vão fazendo o que precisa ser feito. Então o rei seria culpado por todos os males ou aplaudido por todas as virtudes, enquanto o parlamento trabalha efetivamente. Falou isso brincando, é claro. Mas de fato a análise dela faz sentido. O brasileiro tem amplos estudos aí de que o brasileiro age dessa forma. E aí eu estou pensando aqui na forma como o Alencar às vezes rebate as críticas. Porque ele é esse prego que se destaca no conselho, ele é aquele que fica encarregado de aparecer e de ser a voz e de ser, não sei se ele, por cargo, ele é presidente do conselho, alguma coisa assim, não sei como é que é a hierarquia, mas ainda que ele hoje é a voz desse conselho. E toda vez que ele é, eu não vou nem dizer criticado, porque ele é xingado mesmo, porque ele é xingado abertamente nos grupos de WhatsApp e tal, você vê o povo perde a linha mesmo, ele sempre rebate dizendo, não sou só eu, tem mais 8, vamos xingar os 8. E aí eu vou ter que discordar da postura dele, porque se ele tá naquela posição de destaque, é ele sim, e ele tem que bater no peito, matar E eu acho interessante que justamente ele, que é o político do grupo, não saiba disso, dessa forma, e tente tirar o dele da reta. Aí eu acho que ele faz mais mal com a verborragia dele, pode até ser falastrão, não é o problema, mas toma o tiro sozinho e deixa os outros trabalharem. E os outros têm que entender também que não é para eles aparecerem, que eles devem ficar preservados e aí eles continuam o trabalho. Se é muito dificultoso essa relação dos 9, todos os pormenores têm que juntar uma agenda de 9 pessoas ocupadas com outros afazeres para se decidir se a marca do arroz é tio João ou tio qual que é o outro tio? Tio João e Jorge. É João e Jorge. Se vai comprar arroz tio João ou se vai comprar arroz tio Jorge, aí fica difícil, né? O que a gente está vendo é que há um descompasso. Há algumas coisas que não estão legais, principalmente nas contratações que estão sendo feitas. O Corneta ia participar de sexta-feira, é difícil para ele e tal. Ele até tentou ver se ele conseguia escapar para entrar agora 8h30, mas já avisou que não conseguiu nem nada. Ele ia trazer uma pauta que a gente ainda vai explorar no programa futuro, mas o América dispensou esse ano praticamente um time inteiro. 2. Como não dispensou o goleiro, na verdade falta 1. E tem um aí que a gente acha que já tá botando de que não foi dispensa, ele foi vendido, na verdade, que é o Cezinha. Mas se a gente botar ali, já pega um goleiro na reserva ali e já tem um time pronto. Então, jogador que tá chegando, fica um pouquinho e já vai embora. Então tem alguma coisa muito errada, porque isso não é para acontecer com o time inteiro. Isso pode acontecer com um jogador ou outro que você contrata, o cara chega, o cara é problemático, né? É isso aí. O cara é desagregador, beleza. Passa a banda no cara, agora o time inteiro é difícil, mas vamos lá, o Glauco tá aqui, vamos lá, os demais não tem voz, aí pois é Glauco, isso a gente não sabe direito, né? Nós tivemos o parlamentares americanos, é por aí, mas não sei se presidencialismo seria a solução também não, Glauco. Senhores, É de bom tom aproveitarmos o restante do campeonato para definirmos um time base para o 2017? Sim, senhores, na boa. Já deram o que tinha que dar. Uma nova figura. Ah, algum nome sim? Nossa, nesse final me perdi, Glauco. Mas sim, a gente já falou aqui antes, eu já devo ter falado isso umas 3 ou 4 rodadas atrás. Pra mim, esse campeonato acabou, ele tá entregue. E era a hora. Dispensa, quem não for pra ficar ano que vem, quem não estiver no plano do clube de ficar no ano que vem, tchau. Já dispensou todo mundo mesmo, gente. Então, tchau. Vamos trabalhar o que a gente tem, vamos dar chance para Xavier, vamos dar chance para os meninos que estão no banco, que são o patrimônio americano, que são o time da América, que podem, sabe, dar um gás a mais, ter uma maior identificação com o clube. Não é aquela coisa romântica de que vai jogar pela camisa, por amor, etc. Não, não é isso. O mundo, a gente sabe que o mundo hoje é outro. Mas o jogador que você cria na base, é claro que ele vai ter uma identificação, uma chance de ter uma identificação maior, né? Então... Eu acho que sim. O que você acha, Sérgio? É, tô com você totalmente. O Alisson fez no Facebook, ele criou uma enquete hoje, chamando a torcida para votar quais os jogadores. Indo nessa lógica, já acabou, né? Não tem mais, nós vamos jogar a Série B mesmo. Quem que deve ficar para o ano que vem? Eu até votei lá, dei meus votos e tal, mas... No geral, a minha lógica é essa sua. Vamos ficar só com a base, com quem é patrimônio da América. O resto, obrigado pelo que vocês fizeram. Tchau. Nós vamos montar criar alguma coisa de novo. Eu não acredito que esse time não jogaria a Série B. Já ouvi muita gente falar: esse time é tão horrível que nem na Série B daria conta e tal. Não é nem isso. Mas o time... Pra mim não é um time, é um bando. Então mesmo assim, vai ter dificuldade. Então é melhor já limpar e criar um novo... O América já faz isso todo ano, né? Todo ano, seja na Série B, na Série A, em qualquer lugar que a gente esteja, termina o ano, manda todo mundo embora, contrata um monte de gente, vamos começar o ano. Já faz isso, normalmente. Já é a organização do América, é essa. Não existe uma base para se levar para o ano que vem. O América nunca faz isso. Então, esse ano é que tem que fazer mesmo, é que não tem que fazer mesmo. Vamos seguir com o que é base e vamos dar chance também. Não adianta também só manter a base, mas não botá-la para jogar. Eu acho que eles têm que jogar. Claro, tem que ser protegidos, porque o jogador mais novo, ele é mais irregular. Ele vai jogar mais. E a torcida muitas vezes não tem a paciência de ver aquela oscilação. O cara dá um erro e fala, pô, esse cara é ruim. E aí já começa. O América protege os jogadores por causa disso. Mas não pode proteger demais também. Tem que botar eles um pouco mais para jogar. Concordo. Vamos jogar. Aliás, por mim, já botava a base inteira para jogar a Série A. Vai jogar, já caiu mesmo. Então vamos botar aí, tira o peso das costas dos meninos e fala, ó, vocês jogam aí, tranquilo, se perder não tem problema. Vamos criando cancha pra jogar a Série B ano que vem. O Alisson chegou a mandar aqui mais cedo, conversa fechada, mas eu vou abrir aqui o Alisson, vou contar tudo. O que ele faria, que a gente tava conversando mais cedo. Dá rodagem pro Roger, Bruno Sávio, Mateuzinho e outros. Dos que estão aí, ele ficaria o João Ricardo, claro, Jonas, Juninho, Claudinei, Gilson, Mateuzinho, Danilo, Pablo, o Osmar, parece que é propriedade do América, né? Então ele ficaria, tendo contrato até o ano que vem, sendo ele jogador do América, o América tendo direitos econômicos, né? Ele ficaria, e ele estava dispensando aqui, Alisson, Swellington, Helder, Guerreiro, Danilo Dias, Michael, Nixon, e o resto ele dispensaria. Talvez segurar o Nilson, que ele não botou, ele não citou aqui na dele, mas o Nilson talvez eu seguraria, porque ele pelo menos enganou um pouquinho, naquele pouquinho que ele jogou, ele parecia que ele era capaz de fazer alguma coisa, e a gente não tem esse camisa 9. É verdade. Né? O Rubens está emprestado, o Sávio não é esse cara, eu acho que a gente no elenco a gente não tem esse camisa 9, então manter um jogador desse eu acho que é papel nosso, a gente precisa. Até pro time ter uma referência dessa e eventualmente pode ser um reforço pro ano que vem, um jogador matador e que na ficha faça gols, ao contrário dos que vieram. E Acho que bom. Acho que é bom. Você manteria o Anderson? Manteria. Eu acho que ele é um bom técnico. Não é um técnico espetacular nem nada, não é salvador da pátria, mas eu acho que ele é um técnico que entende um pouquinho ali. E pra Série B, ele é um bom nome, eu acho. Não, eu manteria também, eu gosto dele. Acho que ele é um bom nome pra B, sim. Acho que ele é um bom nome pra A, que não se importaria de jogar uma B. Então, tem que ver isso. Se ele não se importaria mesmo, né? Se ele vai querer ficar e tal, né? Mas eu gostaria de vê-lo. Acho que ele já jogou. Ele não tava no Goiás? Então, ele não é um técnico top de Série A e tal, que não jogaria a Série B. Acho até que ele já jogou outras vezes. Mas entre uma proposta de um time da Série A e o América na Série B, talvez ele vá preferir ficar na Série A. Não, aí sim, aí é outra história, tendo proposta e tal, né? Mas acho que ele pode fazer um bom trabalho se for dado tempo a ele e ele puder montar o seu time. Acho que ele pode, é um bom treinador, ele pode vir a fazer um bom trabalho, sim. Vamos ver. Reta final, vamos lá, Sérgio, na dolorosa votação. Eu não vou facilitar, não. Quem você vai votar pra bala do jogo de ontem? Não tem bala. Não tem, né? Dentro de campo, não tem bala. Não vi ninguém fazendo alguma coisa pra falar assim, não, salvou aqui uma jogada e tal. Não vi nada disso. O que poderia salvar é talvez votar no marketing do América de novo, que fez um tropeiro, que tenta levar os torcedores, né? Eu acho isso muito legal. Tudo bem que eu não acompanho outros times, mas eu não vejo o tanto de ação, outros times fazendo tantas ações em prol do torcedor. Eu acho isso sensacional. Isso de criar um cartão torcedor para você poder comprar o ingresso mais barato. Cortesia para quem é sócio. Barraquinha com... Ontem foi feijão tropeiro, mas já teve milhões de outras coisas. Mulheres e crianças entrando de graça. Todo tipo de evento, de ação, de forma para fazer o torcedor ir ao campo, o América faz. Isso eles estão de parabéns. Vou sempre dar nota 10. O torcedor não vai a campo porque o time tá uma bosta. E no frigir dos ovos, o que importa é o time, não importa as ações. Isso é só um a mais, né? Mas quando a gente não tem o resto, vou ficar só com o a mais, que é o marketing da América. E além da questão do time, vamos lembrar que o país está em crise, né? Por mais que o ingresso seja barato, talvez tá barato para uma pessoa, mas para você ir com a família, tem outros custos envolvidos, não esteja tão barato. Eu confesso que eu parei de puxar o tapete da torcida do América agora esse ano. Esse ano eu vou dar um descanso. Bom, bala do jogo, agora vou eu pensar, porque eu tenho que fazer isso também. Meu Deus do céu, a tentação de votar no... Sabe, não, eu vou votar no Anderson. Eu vou votar no Anderson Moreira, porque eu acho que ele não desistiu ainda. Assim, não desistiu de tentar fazer um bom trabalho, não que ele acredite na recuperação americana e a permanência da Série A. Não acho que ele seja tão bobo assim. Mas eu acho que ele ainda quer que o América faça o melhor que o América puder fazer na sua reta final. E a fala dele ontem de que cair não é o fim americano, eu acho que foi muito importante. Acho que a torcida tem que enxergar isso também e parar com essa de é o fim do mundo, ano perdido e tarará. O comentário que eu mais gosto é o mais um ano perdido. Gente, todo ano que a gente subir vai ser assim, vai ser na luta, vai ser difícil. Talvez não assim, nessa desgrama que tá, mas vai ser um ano que vai ser pra lutar contra rebaixamento. Então, eu não consigo entender o que eles estão falando. Quando eu leio mais um ano perdido, eu fico me perguntando o que aquela pessoa esperava. Se era só uma permanência ali, 15º lugar, ou se ela tava esperando uma briga pelo título, uma classificação para Libertadores. Eu tenho a impressão de que está querendo muito mais que o time pode apresentar, mas não sei, pode estar errado também. Então eu vou votar no Anderson como bala. E para Colatina, seu Sérgio? Tem como não votar no Sussu? Porque teve outros ruins, que não fizeram nada ou que prejudicaram, igual o Diego Lopes, que você comentou, concordo com você, ou até o Alisson, acho que não fez nada horrível e tal, mas não deu muita coisa. O Maicon, aquela ineficiência espetacular que ele tem de não fazer nada, tem um monte, mas... Para duro. Pra, mais uma vez, o América julgar com já tomar um gol é por causa do Suélito. E se fosse a primeira vez dele, mas não é, recorrente e tal. Uma coisa, eu lembrei de uma coisa durante o jogo. O Suélito fez algumas cagadas, ainda com português, né? Uhum. E aí, com isso, ele foi tirado do time, ficou na reserva e tal, né? Ficamos testando outros zagueiros e tal, até que o Roger entrou. A gente incentivou bastante, né? A gente acreditava no futebol dele e tal. Não fez nenhuma cagada América igual os outros, mas ele oscilou e acho que cometeu algumas falhas em alguns jogos. E cometeu falhas quando o Enderson Moreira entrou. Então o Enderson Moreira entrou, viu aquele menino novo que oscilou e falhou, e falou, opa, talvez eu não possa jogar. Eu tô presumindo isso, né? Uhum. E falou, menino aqui, talvez é melhor eu deixar ele na reserva e tal. E, opa, quem tá aqui do meu lado? É um cara que tá com sangue nos olhos, ele até pintou o cabelo, ele vai jogar pra caramba. Ele vai ser meu titular. Aí ele botou. Aí agora ele tá vendo o Suelton de verdade. Mas botou, ele vai pintar o cabelo de outra cor pra poder se manter, ou então ele tem que voltar pra reserva, não tem condição. Meu voto é nele. É. A pergunta de ontem era: que cor que vai ser o cabelo agora, né? Isso. Enfim, o Suelton foi o maior responsável pelo erro do gol. E no segundo gol também, eu acho que, se você prestar atenção, ele não tá marcando ninguém na jogada. É, ninguém. Ele entra junto com acho até com o Ábila, se não me engano. Mas aí no momento, logo que antecede o passe pro gol, ele tá marcando ninguém. Ele tá sozinho lá, marcando ninguém, e beleza, né? Foi o segundo gol. Então ele participou dos dois. Tá de parabéns. Sussu. A gente cantou a bola aqui, né? A gente cantou a bola no programa, nos dois ou três programas, acho que no último ou no penúltimo programa, sei lá. Que era isso, né? O zagueiro da América entra, faz duas, três partidas, que tá assim, opa, não errou, é isso, o cara se acertou. Aí vai na terceira, quarta partida, ele dá aquela assim, América, aquela que entrega a paçoca, assim, falta pegar no colo e falei, faz o gol, meu. E foi dito e feito. Então, hora de trocar de novo. E agora o que sobrou pra trocar tem Cardoso, né? Cardoso não estreou ainda. Mas que o Enderson escute esse programa e volte com o Roger, que o Roger não merece ficar de fora, não. O menino tem futuro, tava jogando bem, a torcida vai apoiar, tá na hora dele voltar pra... É isso, senhoras e senhores. Quer mais algum destaque final, ou Sérgio? Não, acho que é isso mesmo. Vamos continuar aproveitando a Série A aí. É, nós ainda conseguimos render uma hora. Eu falei que a gente achava que a gente não ia conseguir hoje, viu? Muita bobinha. É, meus filhos, é isso aí. Bom, sigam-nos no Twitter, @decadentesamg. Sigam-nos no Facebook, @decadentesamg. Assine o canal do YouTube. Assine o feed do MP3. Tá lá todo dia seguinte ao vivo, a gente bota lá, eu boto isso lá. Tô devendo o vídeo ainda, não esqueci, só não tô com tempo. Próximo jogo, olha que legal, vai ser domingo, lá no Moisés Lucarelli, às 18h30, contra a Portuguesa. 18h30, quer dizer que o programa termina às 20h15, 20h30, com acréscimos ali, atrasos e afins. Ou seja, provavelmente nós vamos fazer aquilo que nós fizemos, de entrar ao vivo no final do jogo, igual a gente fez contra o Vitória. Então nós devemos entrar domingo às 8 horas, que é o nosso horário de sempre. O jogo ainda vai estar rolando, é jogo fora de casa. Então você não tem desculpa para não estar com a segunda tela ligada. É um notebook no colo, é um celular, gente, dá para ouvir no celular, não precisa ligar o computador. É um celular, só entrar lá no YouTube, no Facebook tem o link, você vai pro YouTube, vai ouvir a gente falando bobagem ao vivo. No último jogo foi muito divertido, apesar da derrota. Então eu acho que nós vamos fazer isso de novo. Certo? Você tem uma mensagem edificante para deixar para os americaninhos, Sérgio? Não tem, mas a gente pode imitar o corneta e falar boa noite, coelhada. É isso aí, então, galera. Boa noite, aproveitem a Série A. Domingo nós estamos de volta, ao vivo. Abraço!